Eu sei, às vezes nem toda mudança é boa, mas se às vezes as coisas mudam, a mudança não é à toa. Às vezes acho resposta, às vezes nem vou procurar. Quando as perguntas sem resposta, às vezes chegam pra ficar. A gente se deixa levar, é uma porção de coisa boba, uma porção de coisas tolas, às vezes te fazem cair, né? Basta sorrir e a cabra em pele de loba, mas cachorro que não late é o que te morde com mais força. São ruas tão estreitas pra tanta gente sem rumo, são almas tão feias pra tanto corpo sem prumo, são tantas pessoas pra tanta gente sozinha, cabeças robotizadas não podem sair da linha. Às vezes sou resistência, às vezes já faço parte, às vezes tudo é ciência, às vezes transforma em arte, às vezes é só rascunho, às vezes é minha obra-prima, mas sempre vai ser minha vida, nunca vai ser só rima. Porque a natureza se transforma em instantes, num dia se vê carvão, nos outros são diamantes. A chuva vai cair forte, transformando a terra em lama, o que transforma o coração no sorriso de quem se ama. Se o medo de mudar for maior, não vai evoluir pra se transformar. Não tem fuga, levantar e cair. Se o medo de mudar for maior, não vai evoluir pra se transformar. Não tem fuga, levantar e cair. Vi tanta gente cair por não saber onde pisar, vi tanta palavra tola por não ter o que falar. Por isso fiquei raízes pra chegar onde cheguei, e as escolhas que eu fiz posso dizer que só eu sei. Um pé na simplicidade sem efeito especial, só o brilho nos olhares de atração principal. Não dá pra agradar a todos, isso nem Jesus fazia, mas se ele não se entregou, então me diz por que eu faria. Tem que ser valente, mas não pode errar a mão. O que não impede de cair é que do chão não passa não. Não se conta quantas pedras você tem pra tropeçar, mas sim quantos motivos você tem pra ficar no chão. Problemas eu tenho alguns, mas quem é que não tem? Nada numa de problemas e até que vivo bem. Porque sem uma trama, que graça teria história? Os vilões só existem pros heróis terem a vitória.